Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil.

teu olhar, quero sentir a loucura pairar no ar. Quero sentir o teu corpo bem coladinho no meu. Quero sentir no ouvido o teu respirar. Quero sentir o mundo todo a parar. Quero sentir o teu corpo bem coladinho no meu. Por isso eu digo, fica, nem que seja uma noite, mas fica. Faz de mim tudo, tudo que quiseres. Por isso eu digo, fica, nem que seja uma noite, mas Canal 2 da Antena Web. ao partir já atrasada, sem te despedires de nada, entrei noutra dimensão. Viajar sem ter destino, depois decidi sair. De tomar a decisão. deixar. Bate a porta devagar sem eu te ver partir. Mas dá-me uma só razão para eu te odiar e te esquecer.

só e tão triste. Se quiseres, oh meu amor, não me esqueças e volta para mim. Pois eu pensei que me ias amar, enganei-me e sofri por tanto te querer. Eu lutei, meu amor, eu lutei no mundo sem amor. Eu lutei, meu amor, eu lutei no mundo sem amor. Conseguir. Canal 2 da Antena Web. Cascais, avistei ao longe um barco a ver. Perguntaste por que o sonhava. Olhei ao céu, não pude responder. Vejo o mar nos teus olhos, ao contar-te velhos quadros das viagens que o mar soube esconder. São mil cores ao pé de mim. Juro. fazes tudo pra mim. Vai, vai, vai depressa. Os teus beijos e o teu carinho. Já não posso mais esperar. Mas eu sei que por ti vou chorar. Eu só quero que tu voltes e que de mim não te esqueças. E que voltes pra mim. E que voltes pra mim. Digas que me queres como eu te quero, pois tu és tudo pra mim. Eu só quero que tu voltes e que de mim não te esqueças. E que voltes para mim. E que voltes para mim. Ah, ah, ah, ah. Vem, vem, vem depressa. Os teus beijos e o teu carinho. Já não posso mais esperar. Pois eu sei que por ti